298, autorizado pouso, 190 graus, 099. Sobre pouso, 4298. Tá 3831 no táxi via Alfa Kilo, a posição é 1 no Lima, no pátio 3. Alfa Kilo pra 1 no Lima, pátio 3. Just confirm Commodore 077. Adam. Which copy Commodore 077? Standing by. No solo 21, livre à direita, solo 121, decimal 1. 21, obrigado, 4-2-2. Salvador, boa noite, azul 4298, viu, Tuxa? Azul 4298, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista 4, Romeu. Maravilha, Alfa, Kilo, 4, 3, Cancelinha Azul, Codena Zero, obrigado. Quatro 298, posição agora realocada, 01 no Romeu, já sinalizou o balizador ou negativo? 01 no Romeu ainda não é negativo com o balizador. A gente foi mudado agora pela Infraero, 01 no Romeu, a 01 no, logo na entrada da Taxi foi Kilo, você tem condições de realizar o backtrack? É, um pouquinho depois aqui do 37 do acelerante, realizou, 498. Sim, entendi. A gente pode voltar pela Alfa? Afirmo, por gentileza, então ingressa Juliette, Alfa, Kilo e lá o 01 no Romeu, ok? É, Juliette, Alfa, Kilo, 01 Romeu, obrigado. when can I expect the setup soon? Again, please. When can we get the G-Rail for setup? Minutes to copy and push back. Just confirm your flight level 340. That's correct. Confirm flight level 340. Condor 077. When we waiting for your setup here. Do you accept flight level 330 or 350? 330 accepting from the 077. Okay, 330. Stand by 1 minute to copy you on the 077. Okay. Pista 3305, pronto, copy. Pronto, copy, 3305. Pista 3305, autorizado Recife, nível 330. Decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda na saída Fuga Transição Caju. Transponder 5460, controle 120 de 18. Autorizado Recife 330, decola da 10, curva à esquerda, Fuga Caju. Transponder 5460, controle 208. 3305, cotejamento correto, chama quando pronto no gate 05. Acordará. Do 077, ready to copy? Go ahead. Condor 077 cleared to Mike Delta Papa Charlie flight level 330 via Upper Zulu 19 after accordion on flight plan route. Runway 10 after departure turn left, Momo departure Froti transition. Squawk 5435, Salvador approach 120.8. To Mike Delta Papa Charlie, flight level 330, via Upper Zulu 19, runway 10, hour on departure, and transition is 40, and squawk 5435, and again the frequency. Eu estou chamando a gente na 3 Romeu, é essa mesmo ou é um Romeu? Azul 4298, siga o sinalizador. Ok, obrigado. Salvador, chamei a 6313, box número 4 para autorização 340, Guarulhos. Condor 077, just confirm, Momo departure Froti transition. And again the transition, please. Momo departure, Mike Oscar, Frutti transition, Fox, Romeo, Oscar, Tango, India. That's understood. Momo departure and Frutti transition, 45435, and again the departure signal. Salvador approach 120.8. 120.8, thank you. Condor 3305 na ponte de posicionamento. Condor 077, is read back correct, report ready for startup and pushback. No, we are ready for startup and pushback, Condor 077. Condor 3305 está autorizado no 05, chama táxi. Pode ataque, 3305. Condor 077, clear to pushback and startup, report to ready for taxi. That is startup pushback and fire ready for taxi in Condor 077. Xeraimea 3103, está pronto, cópia? Pronto. Xeraimea 3103, autorizado Guarulhos, nível 360, via UPS 110 até Taubaté. Decola da pista no zero, após a decolagem curva à direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5462, controle 120, decimal 8. Transponder para Guarulhos 360, decolando da 10, na El, Leda, Motiva, curva à direita. UPS 110 até Taubaté, 462. Eu transponder 1208, eu controle, eu também tenho 603. 6303, cotejamento correto, chama quando pronto no 804. Chamou agora? O 3815 no portão 3 chamando. Então 3815, aguarde para autorização de acionamento pushback. Alfa 3605 para o táxi, POB de 163, 1340, altera Natal. Pesado táxi, via India e Alfa, ponto de espera 10, 3305. India e Alfa, ponto de espera 10, 3305. Over to O'Connor 077, request 60. Azul 4207, Roger, clear to land, 120 degrees 07 knots. Clear to land, runway 10, Azul 2707. April 1 at your left, via Indian Alpha, report on road short of runway 10. Roger, turn around, April 1, down India Alpha, holding short of runway 10. Sana 3815, mantenha a posição e aguarde para início do pushback. Sana 3815, é um Boeing 767-300 da Condor, vai passar na sua cauda. Aguarde ainda a minha autorização. Sam 3305, avista Embraer 190 da Azul na curta final. Afirmo. Após o pouso do Embraer 190 da Azul, autorizado alinhar e manter Sam 3305. Após o pouso do Azul, ali mantém Sam 3305. 38115, assim que o Boeing 767 passar sua cauda, coordene com a equipe de solo e chame pronto para o táxi. Após a passagem do 767, autorizado em coordenação com a equipe de solo, chamará para o táxi para 3800. Ground at 40, leaving the runway left to the right, recall me via Alpha before Juliet, correct, via Kilo, and taxi until position 2 Lima, apron 3. Roger, vacating runway via Foxtrot, remain in this frequency, clear taxi via Alpha Kilo to apron number 3, position 2 Lima, due to 707. That's correct, sir. Bye-bye. Bye. 3305, autorizado a decolar, 110 graus, 07 nós. Decolagem, 3305. Cara, 3305, tá? Ciente. Condor 077, clear to line, mass and maintain. Condor 077. Decimal 95. 1895, Condor 077. You got it. We are ready. Condor 077, maintain position. Morning position. TAN 3305, decolou 42, chame o controle em 120.8. 208, obrigado, bom trabalho, boa noite a todos. Boa. Pouso 146, autorizado pouso 120 graus, 08 nós. Pouso, pouso, pistão 0, gol 1246. Só copiei Galeão. Para o táxi, o TAN 305, 184 a bordo, autonomia de 3 horas e 30. Gente, livre táxi via Índia e Alfa, ponto de espera, pistão 0, TAN 3805, transferência. Livre, táxi para o ponto de espera da 10, ponto de espera 2895, TAN 3895, boa noite. After Boeing 737-800 has landed You'll be cleared to line up and maintain runway 10, conduzir 77. Conduzir 77 after land at 737, we are lining up at first position. Southbound 077, please confirm after departure. I'm clicked to flight level 330. Yes. Climb and maintain flight level 330, Condor 077. After climbing, I'm clicked to level 330, Condor 077. Go ahead, go on, I can see. Voo no 888, chame passando Simbra com o trem embaixo travado. Informa o Boeing 767 alinhando para decolagem. Ok, já está baixando travada para trás, Simbra, no 888. Voo no 246, no solo 46. Livre à direita, táxi Alfa Juliette, posição 1-1 do Pati 1. Alfa Juliette, Pati 1, posição 1-1. O voo 246, obrigado, boa noite. Boa. Conduzir 77, cleared for takeoff. 110 degrees, 09 knots. Cleared for takeoff, runway 10, conduzir 77. Oceania 6313, pushback acionamento 24. Oceania 6313, atualizado, chame pronto para o táxi. Atualizado, chame pronto para o táxi. Tudo espera. Mas é ponto de espera, autorização. Voo no 888, continua a aproximação. Cheque o trem, aguarde autorização de pouso. Informado, baixada travada, mas é na autorização no 888. Condor 077, airborne at 47, contact Salvador Approach Control, 119, correction, 120.8, bye bye. 120.8, Condor 077, goodbye. Autorizado pouso, 120 graus, 089. 246, segue até a posição 1, faz escuta agora. Afirmo, está livre ingresso para a posição 1-1 do PAT-1. O tráfego que está aí ligeiramente à sua frente, ele não vai interferir. Frente, seguindo para 1-1, posição 2, 46, obrigado, boa noite. Boa noite. Com a vista Boeing 737 da Gol na curva final. Afirmativo, visual, tá 3895. Após o pouso do Boeing 737-700 da Gol na curva final, autorizado a alinhar e manter, tá 3895. Após o 37 nacional, alinhar e manter 90, tá 3895. decolador Oceaner 6224. Oceaner 6224, na medida do possível, entregue a velocidade de aproximação final. O vento 120 graus 09 nós, cheque o trem, informa um Boeing 737 pousando e um Airbus da TAM alinhando para a decolagem na pista 90. Gente, 6224. Autorizado o táxi até o ponto de espera, pista 1-0. Autorizado até o ponto de espera. Direita na Eco, após Alfa e Kilo, posição 1 Romeo do pátio 3. Eco, Alfa, Kilo, 1 Romeo, gol, 8-8-8 do pátio 3. TAM 3-8-5, pista livre, autorizado a decolar, 1-0 grau, 09 nós. Decolagem 3-0-0, TAM 3-2-0. Achou e travou, 6224. Oceaner 6224, ciente, aguarde autorização de pouso. Aguarda, 6224. Nó 3, na frequência da torre, informe POB autonomia alternativa. Decola 5-2, chame o controle em 120 decimal 8. Controle em Salvador 208, TAM 3-8 no 5. Pode informar o POB na frequência da torre 118 decimal 5. Obrigado, uma boa noite então. Mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, 6-3-1-3. Oceaner 6-3-1-3, autorizado a alinhar e manter, pistão 9-0. Ali manter 9-0, 6-3-1-3. Oceaner 6224, no solo 53, livre à direita, Eco Foxtrot após Alfa e Juliette, posição 03 do Pátio 1. Gente, Eco Foxtrot Alfa Juliette 03 do Pátio 1, 6224. Oceaner 6-3-1-3, autorizado a decolar, 1-0-0 grau, 0-6-9. Iniciando 6-3-1-3. Salvador, boa noite, Gol 1170. Gol 1170, Torre Salvador. Passado certo, passado travado. Gol 1170, autorizado pouso, 110 graus, 069, pista 90. Tá livre pouso na 10. Chamei 6313, decolou 55, chame o controle Salvador, boa noite. Vai chamar 208, boa. Gol no 170, no solo 57, livre à direita, via Eco. O Foxtrot, após Alfa Juliette, posição 02 do Pat 1. Gente, Fox, Alfa Juliette, posição 02, Pat 1 no gol no 170, obrigada, senhor. Gol 9263, autorizado pouso, 120 graus, 08 nosso. Teve pouso, 9263. 263, no solo ao 01, livre pista à direita, taxiway Delta ou Eco, após Alfa Juliette, posição 05 do Part 1. Alfa Juliette, posição 05, Part 1, gol. Aos 263, tá ligado, né? boa noite, Ocean, é India 259, autorização Guarulhos, informação Bravo. Guarulhos, conforme rota do plano, nível de voo 360. Saída da Euleda, após Mótila. Controle 119, corrige 120.8, torre 118.95, código transponder 5143. Curva direita, 143 transponder, não copiei o controle só, venha 259. Controle 120.8. 208, obrigado. Torre, boa noite, TAN 3, 178, final da 1-0. TAN 3, 178, cheque o trem, livre pouso, 1-0 grau, 08, nosso. Vai estar travado, livre pouso, TAN 3, 178. TAN 3178, no solo aos 11, livre direita, Foxtrot, Alfa, Juliette, posição 14, Pat 1. Foxtrot, Alfa, Juliette, para 14, Pat 1, TAN 3178. Salvador, boa noite, Oceaneiro 6224, grandes abraços, copia para Aracaju. Oceaneiro 6224, monitora torre 1-8, decimal 95. 6224. Oceaneiro 6259, monitore a torre 1-8-95. Ok, tranquilidade 18-9. Oceaneiro 6259, mudou de aeronave ou vai mudar? O 6259, senhor, é Guarulhos, é Alfa Victor Uniforme, no portão 7. Gente, e o tipo da aeronave mudou? É um Alfa 320. Gente, velocidade 450 ou 463? Aguarde um momento. Tem aqui a informação que é November 0463, o 6249. Gente, muito obrigado. Oceaneiro 6259, verifique também se houve uma mudança no... Aqui tem uma informação de mudança. CBN, equipamento Whisky Romeo, Golf, Sierra, Delta, Fox, Hotel, India Yankee para CBN, é, Alfa 1, Bravo 1, Delta 1, 01, 51, Sierra 1, um monte de letra aqui, confirme. Já lhe confirmo, então, só um momento. Ok. Ok, a aeronave executa o RNAVE, TBN, Alfa 1, Bravo 1, Delta 1, Oscar 1, Sierra 1. Essa informação que o senhor quer? Isso, é porque o nosso sistema aqui está aparecendo de que houve recebimento de uma mensagem mudando de um determinado tipo de equipamento para esse aí que o senhor me informou aí. Aí eu tenho que escolher aqui entre aceitar ou rejeitar, eu estou aceitando. Então tá ok, realmente a aeronave está com atraso, pode ter havido algum problema no sistema com relação ao plano. Tá ok, obrigado, qualquer coisa é só chamar o 6259. Obrigado. Gol no 970, cheque de trem, livre pouso, 920 graus, 079, pista 90. Baixo letra, voo, livre pouso, 970.